Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Edição. Edição para 12 de novembro de 2012, segunda-feira, cá estamos para dar então início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Edição que hoje lhe irá trazer um destaque muito interessante. É que não é de um álbum, mas sim de... Enfim, não sei se é de um álbum ou não, mas os temas aqui chegaram-nos sem essa indicação. De todas formas, já vão perceber, é um dos nomes grandes que eu gostaria então aqui de trazer, um dos nomes que nós apoiamos. Vamos abrir as portas de hoje da nossa edição com Xana Carvalho e o tema All Night Long. Ainda por ver também a Menino Domingo de Tony Delorido. Vamos juntar estas duas músicas, outras duas, mexidas igualmente, Toca a Bombar, de Nel Monteiro, e José Ângelo, com a Festa do Guduro. São as próximas quatro que vamos ouvir, as primeiras quatro que vamos ouvir nesta edição do nosso Edição, aqui na Rádio Antena Web. Boa noite. House music all night long. All night long. Cada vez que vejo tão lindo olhar, cada vez que eu vejo tão lindo olhar, teus olhos azuis, menina, do meu rosto de encantar. Teus olhos azuis, menina, do meu rosto de encantar.

está, esta música de José Ângelo chama-se Festa do Coduro. Antes ficamos com Toca a Bombar de Nel Monteiro. Ouvimos também nesta edição a música de Tony Delorido, a Meninas do Nosso Minho, e, aliás, Menino do Minho, peço desculpa, e também a música de Xana Carvalho, o tema All Night Long. Vamos agora juntar a estas quatro outras três que são o nosso destaque desta semana. Eu não diria propriamente que é o álbum da semana, porque não tenho a certeza de que as minhas músicas pertencem todas ao mesmo trabalho, mas a verdade é que Kurt Davis e a Subway Records renasceram. Esta produtora bacarense, aliás, tem então este nome forte, Kurt Davis, que nos traz aqui então três temas, isto tudo na área do hip-hop. Kurt Davis apresenta-nos Sinto Próprio, uma participação também de Prop, outro nome desta Subway Records. Kurt Davis também com Galeno e o Futuro, vamos falar sobre ele. E novamente com Prop, a música Crise e Ambição. A música, aliás, Crise e Ambições, a música de Kurt Davis. Enfim, Kurt Davis é o protagonista deste destaque da semana no nosso edição. É também mais um nome que apoiamos, que acompanhamos e que queremos continuar a acompanhar. Vamos ficar então com este nome, com estes três temas de Kurt Davis, português, mas e de facto com uma energia muito interessante, um hip-hop muito à frente, sem dúvida. Vamos ouvir então este nome, Kurt Davis, que nos traz aqui três músicas. A primeira delas chama-se Sê Tu Próprio. Sê Tu Próprio, Kurt Davis, Subway Records 2012. Quinta existência, gajo teve parado, mas voltou à carga. Não troquei alma, nem a ver, nem vivo a vida. Ninguém, não vejo graça, eu ver-me espelho com a cara. O trem procuro estar ao centro, uma transparência negra de quem dá máscaras à verdade, uma realidade cega. Prefiro o sequestro, uma molécula de oxigênio. Este ambiente é fumo denso para quem tenta ser gênio. Sou poeta demais na alma por ser egoísta. Ao pensar por mim, sem querer ser mais o ilusionista, sinto a presença de demasiados fundos nesta sociedade. São cópias de clones, sem uma própria identidade. Vou observando e anotando acrescentais de mentalidade, uma mente em extinção, por falta de capacidade. É verdade, perdida, perdendo orientação, sem qualquer meio, porque até os putos na escola queimam livros no recreio. Mar imenso conhecimento, preferem humilha deserta, porque há quem censura a vida de quem mantém a boca aberta. Agora só querem barras, faço barras de luto e curo, mas tu aqui não vês barras, é porque eu rimo no escuro. Vivi sim, nesta arte não estou só, letras surgem da alma, efeito dominó, aqui sou único. Na forma como crio, sou o próprio, não escrevo e não me sinto vazio. Vivi sim, nesta arte não estou só, letras surgem da alma, efeito dominó, aqui sou único. Na forma como crio, sou o próprio, não escrevo e não me sinto vazio. Identidade personalizada, concentra-te no cego, aceita, engana, tenta ser a espécie que não parece com quem muda tanto e perde-se no espaço para inver. Tens sido o resíduo escondido na casa que abatia ser o que queres. Eu sou aquele que tem a cor daquele que não fez nada. Processo similar, acontece que não existe nada intrínseco. Cai do risco, o perfil regeno, que gênero fica único no género. Separo o ímpar e sem par, limpo os olhos, vê. Sou congênito com genes que criam laços com gente que não se converte com fé em ter a fé em ti. O resto é um texto austro, espera a renúncia. Não desiste, sei do próprio, impõe em prol de uma escolha singular. Aprenda por um X no cubo sem mudar como fiz. No início assumi o puro, mas nem por isso mudei a capa. Sempre tive cá dentro a certeza que não irei por outra via. Contudo, visto o corpo neste conto, sou Yans for real. Vivi sim, nesta arte, no estou só, letras surgem da alma. E feito dominou, aqui sou único. Na forma como crio, sou o próprio, não escrevo e não me sinto vazio. Vivi sim, nesta arte, no estou só, letras surgem da alma. E foi dominou, aqui sou único. Na forma como crio, sou o próprio, não escrevo e não me sinto vazio. Do amor ao ódio nasce a identidade à parte dos demais. Na altura que resista, se formos todos iguais, a postura dos reais é a rotura da sepultura de quem jura e veste a face sem nada à mistura. É por a emoção na canção, quando é o teu coração que escreve. A minha mente é independente, por isso nunca tem greve. É aparente a inteligência quando a negligência te leva a estar à parte. É o estatuto de topo nesta esfera, nesta era. Demolição de capacidade, reação espontânea, sem liberdade, a verdade na ação. Raciocínio natural e lógico, prazer individual é incógnita. As raízes estão centradas num objetivo próprio. Não há coerência nem concorrência pela diferença criativa. A retina não retém a ciência, pois a aparência nada indica a visão profunda da alma. Sente divergente a opinião do outro em que não convence a inspiração. Há união de sentimentos e ideias sem visão para a realização de uma fusão de princípios rumo à globalização. Vivi sim, nesta arte, não estou só, letras surgem da alma. Efeito dominou, aqui sou único. Na forma como crio, sou o próprio, não escrevo e não me sinto vazio. Vivi sim, nesta arte, não estou só,

Em verdes águas,